nível 5, desejar nível 1. Qualquer nível até o nível 400 está disponível. 40, vigilância, saída Gol. 340, 3171, vale. Alinhado pronto, azul 4069. Feito, aguarde azul 4069. Com curvas pela esquerda, o inbound aí de 040. Ok, ciente. Laser. O TAN 3171, precisa lá na PRO 240 inicialmente para evitar formações? Autorizado, desvio TAN 3171. 3171. Olho 3179, Luciano 9 espera sobre Bonf. Alguma melhoria aí nas condições de Salvador? Ainda não. 3179. Ok, na sua escuta. Sigo 1642, temos 48 pessoas a bordo, 3 horas e 30, alterna Fortaleza. 1642, táxi em frente via Juliette Alfa até o ponto de espera da pista 10. Quando lá chame a torre em 118.6, ajuste 10, 12. Ok, com 1012, tem número táxi Juliette Alfa, no ponto de espera a torre 186, voo 1642. Tá se ajustando na espera em pelo, gol no 897. Sente, gol 897, com curvas pela direita. Afirma o embalde 206, obrigado. Gol. 1935, obrigado, bom trabalho. 4069. Controle São Paulo, corrijo, controle Salvador. Bom dia, azul 4069. Dia azul 4069, contato Nadar, saída Gole, sobe o 360. Saída Gole 360, azul 4069. 6709, certo? Uma chuva moderada, um teto estimado de 600 pés, visibilidade de 4.000 metros. 6077. 6537. 1897. Recife. 171 nessa propo mais quantas milhas? De 30 a 40 milhas ainda. Torre, bom dia, gol 1642. Gol 1642, bom dia, autorizado a linha e decolar, pistão 10, vento 050 graus com 05 nós, ajuste 1012. 1012, autorizado a linha e decolada 10, gol 1642. San 31971, chame agora o centro Recife, frequência 1288 e alterna 13325. Recife 1288, 325, 3171. Solicita desvios à esquerda, aproximadamente por a 230, formações próximas à posição gole. Autorizada, azul 40-6. 42, decolado às 48, controle 119-35, bom voo. 1935, bom dia. Tá na área 2, já aprovado. Após todos os desvios, por esse zumbi e no traseiro em Salvador. Mais precisamente no cruzamento da radial 305. Chama o centro em 125, decimal 45. Alternando 1268. Contato radar, saída 390, saída PUCA. Subindo 390, PUCA, 642. Na saída aqui, 2 milhas à direita, 2 milhas e meia à direita, para evitar uma formação à esquerda aqui. A livre desvio 642. Obrigado. Alô 642, restrito agora pelo centro Recife, nível 350. Restrito ao 350, gol 642. Bom dia. Bom dia, tá 3517, aguarde Brasília, nível 280. 280, Brasília, poderia confirmar a saída prevista? A saída é a gole e transição ao fito. Gole ou fito, grato da sua escuta, 3517. 357, a informação em curso é a Mike, aguarde coordenação. Mike, aguarde a coordenação, 357. Recife 288-3385, azul 4069, tem um bom dia. Bom dia. Azul 4069, muito bom dia. Senhora identificação, submantém nível 340, justamente. Submantém nível 360 nível lá, me chama em 26, são 4069. Pode dirigir os pelos canais. Tá 3597, copia? Copia, 3597. Tá 3597, autorizado Brasília, nível 280, via Alpes Zulu 17, decola da pista 10, saída gole, transição ofito, primeira curva direita, controle 119.35, acione o código 5452. Autorizado Brasília 280, gole ofito, decola da 10. Primeira curva vai ser à direita, 7935 controle, 5452 o transponder, uniforme 1970, aerovia, 3597. Tá 3597, correto, chame quando pronto, portão 04. Chamada nessa, grato. Torre Salvador, 3153, para atualização das condições. Chuva leve sobre o campo, estimando teto de 800 pés com 4 mil de visibilidade. Pistão no zero molhada, cabeceira deslocada 90 metros. Muito obrigado. Uno 642, chame agora o centro Recife, 12685, alterno 2545. condições, voo no 897, 600, estimado 600 pés de teto, com 4 mil metros de visibilidade, com chuva moderada. Filera moderada. Várias aeronaves reportaram turbulência de moderada severa, entre os níveis 280 e 320. Próximo entre Salvador e Aracaju e mais vezes reportes foram em Aracaju. Precisar agora que iniciar uma vetoração com curva pela esquerda na proa 250, gol no 897. Esquerda 250, gol 1897, obrigado. Mantendo 50. Correto. 264, confirmaram no 288, na minha escuta tem Milta. Tem Milta, chama Brasília 12655. Autorizado descida para 2500, o altímetro 0012. 2500 com 1012, boa noite 97. completa o gol no 897, completa a curva esquerda na proa 200. Esquerda 200, gol 1897. Golo 804, aguarde Galeão 360, informação é a Mike, saída da El Transição Glass. Muito obrigado, posição 5, 1804. Controle até 3153. Aguarde 3153. Gol no 897. Curva esquerda agora pro do Serra Vitor 368. Informe passando o Serra Vitor 366. Ok, para o Serra Vitor 368, reportará no 366. Na 3153, controle, prossiga. 3153, iniciando nova órbita em Pelo. Vai completar essa. Dependendo da aproximação do colega aí, também solicita o RNAV da 10 a partir do Serra Vitor 3627. Ok, ciente, 3153, mantendo ainda o 40. Mantém o 40 em órbita sobre Pelo, tá, 3153. 461. 804, autorizado Galeão, nível 360, pelo peso Luna 4 até Toquinha, após operar Alfa 317. Decola Delma 0 com curva direita, 11935, transponder 5061, posição 51804. O 1804, transponder 5461. 5461, obrigado. O 1804, correto, chame quando pronto o portão 5. Chamará 1804. Seguir a aproximação. Ciente 3179, sobre vetor, então agora vou ir na proa, curva na direita, proa 240. Direita 240, tá mantendo uma centena, prosseguir na descida. Até o 50, tá 3179. 607, gostaria também de prosseguir, fazer o RNAV da 10. Ok, ciente, gol 1607. Sobre vetor, proa 010, curvando à esquerda, gol no 607. Esquerda 010, curvando à esquerda, gol no 607. Botão 3153, também desejo iniciar a aproximação, se autorizada, para o Serra Vitor 367, com vetores. 3153, continua a órbita e será autorizada assim que der o espaçamento com a aeronave assim. Maravilha, vai seguir a órbita, está 3153. Solo Salvador, o 3597 da TAM do Gate 4, pronto para o pushback acionamento. Autorizado push e acionamento, reporte táxi, tá? 3597. Reportado ataque, 3597. Está 3153. Gente, vigilância 3171. 607 irá executar a RNAV? Se autorizar, proa do 368. Mantém ainda esta proa, será o número 3 agora para aproximação, gol no 607. 703 para aproximação, está mantendo 40. 7. Está 3153, desce para 2500, informe no CAV 366, o altímetro no 012. Privado 2500, procedimento, repórter Serra Vitor 2, 366, com 1012, está 3153. Webjet 6709, seguinte informação Mike, passa ao nível 210, desce para o nível 1110. Bom dia, Web 6709, identifique, chegada Bonf, desce até o 0620. Positivo, chegada Bonf, desceu até 060, Webjet 6709. Mantém o 050, 3179. Vai manter. Voo no 607, Proa do Serra Vitor 368 para o RNAV. Proa do Serra Vitor 368 para o RNAV. Voo no 607. Controle da voo 897, mantém a frequência ou passa a frequência também? Torre agora 118, decimal 6, gol no 897. Torre também, gol no 897. Mantém 40, o gol no 607. Autorizada a descida para 2500, gol no 607, altímetro no 012. É 2500, no 012, gol no 607. 3400, para o 07, continue a aproximação, pista 1-0, chuva leve sobre o campo, pista 1-0 molhada e cabeceira deslocada 90 metros. Estimando teto de 900 a 1000 pés, reporte visual baixado e travado, gol 1-897. Ok, já baixado e travado, sentido as condições, reportará a visual, gol 1-897. Controle, Salvador 3153, Serra Vitor 366. Seta 3153, completa final, chame Torre 118, decimal 6. Completa 286, 3153. Estou no zero, saída gole, transição ou fito, primeira curva à direita, controle 119, decimal 35, acione o transponder 5456. 360 Brasília, peso do 107, decolada 10, curva direita, gole o fito, 1935, controle 5456, transponder, voo 197 no 5. Voo no 7 no 5, correto, chame quando pronto, portão 08. Será no 8, 17 no 5. 72. 3153, continue a aproximação, aguardando pista livre. É o número 2 para pouso Salvador, informo chuva leve sobre o campo, pista 1-0 molhada e cabeceira deslocada 90 metros. Estimando teto de 1.300 pés, reporte quando visual. Então 3153. Ciente das condições, vai reportar visual como número 2, 3153. Táxi do TAN 3507, 141 é o POV, 4 horas e 1 autonomia alterna com fins. Confirmando o POV, TAN 3507? 141, 141 convidados. Gente, 141 com fins, 4 horas, táxi à direita via Índia Alfa até o ponto de espera. Quando lá chame a torre em 118 decimal 6, o ajuste 10, 12, um bom dia, uma boa viagem. Pondo 002, Índia Alfa, no Ponte Espera 686, grato, bom dia, bom domingo, 3517. Solo aos 07, direita 121-9, solo. 219, mano, 897. Avistou a 1500 pés, até 3153. Guarde pista livre, até 3153. Guardando. 97, 1897, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reportada antes da Juliette, agora 897. O 897 é o solo voltando, o senhor poderia por gentileza informar se pegou turbulência moderada ou leve na curta final? Negativo, vento calmo, condições calmas. Certo, grato pela informação. E o teto ali 1300 pés aproximadamente. Confirme? O teto está ali aproximadamente a 1300 pés. Certo, certo, grato. Em Salvador, informo pista 1-0 molhada, cabeceira deslocada 90 metros. Chuva leve sobre o campo, estimando teto de 1.300 a 1.500 pés, reporte quando visual baixado e travado, gol 1607. Batalha visual já está embaixo, travado. Estou em Salvador, muito bom dia, 3507 da Tanta, no ponto de espera, pronto, deslocando a nave da final. Ciente, mantém o ponto de espera da 1-0, TAM 3517. Mantém o ponto de espera, 3517. Sinal, chama agora a torre 118, decimal 6, até 3179. 86, grato. Salvador, bom dia, até 3179, passou Serra Vitor 366. Até 3153, no solo 09, direita 121-9. Direita 219, até 3153. TAM 3179, continue a aproximação, pista 1-0, informo chuva leve sobre o campo, pista 1-0, molhada, cabeceira deslocada 90 metros. Estimando teto de 1.300 a 1.500 pés, reporte quando visual com o campo, TAM 3179. Reporta na visual, 3179. Avistou a 1.300 pés, bola 607. Bola 607, autorizado, pouso, pista 1-0, vento variável, intensidade 0,2 nós. Variável com 0,2, bola 607. Posterior, né? Posterior, a Serra Nova, no caso.